Bem-vindo ao Fora de Controle, o podcast da Start Zone, que rola de tudo, menos joguinhos. Nesse podcast, cada participante traz uma coisa e comenta sobre a mesma. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Rafael e dessa vez estou junto com... Porra, eu sempre tenho que começar esse caralho? É. Eu sou o Gêmeos, né, e é isso. Eu não tô à disposição pra falar muita coisa hoje, é isso aí. Eu sou o Skyper e vou ficar comendo nugget ao longo desse podcast. Eu sou a Maria e eu tenho uma história desgraçada pra contar. Opa, todo mundo ama história de desgraça ou história desgraçada. Ai, tá, agora... Maria, que história você tem pra contar pra gente? Tudo bem, lá vamos nós. Bem, aqui no estado de Goiás a gente tem uma tradição de religiosa, né, que no caso você que não mora dentro do estado de Goiás não deve conhecer, que é a festa de Trindade. Basicamente são pessoas que se reúnem nessa cidade de Trindade pra poder pagar promessas, essas coisas, né? Pessoal religioso, e aqui a gente tem muito disso, porque o Brasil é um país majoritariamente católico, então isso acaba sendo bem comum. E bem, eu já tava meio bolada dentro do carro da minha mãe, porque assim, né, velho? Eu tava, sei lá, não tava muito bem emocionalmente. Não tô falando, tipo, que eu passei a tarde inteira chorando, mas... Até porque eu não sou uma pessoa que costuma chorar muito. Basicamente, eu não choro. Então... Ela não tá dizendo isso, mas talvez acontecia isso e tal. Aham. É só talvez, só talvez. No caso, você escolheu o final... Aliás, sua mãe, sua avó, todo mundo escolheu o final de semana certo, né? Que era o último dia. Na verdade, era... É, basicamente. Então, tipo assim, eu já tava lá conversando com a minha mãe dentro do carro, a gente pegou um trânsito do capeta, do demônio, que eu falei, puta que pariu, a gente não vai sair daqui hoje, senhor, meu Deus. Olha, seria acho que seria mais rápido se vocês fossem a pé, que nem o resto do povo. Suas preces foram atendidas. Certo. Aí a gente passou lá na casa de uma tia nossa e tudo mais. E voltamos pra lá, no caso pra cidade de Trindade, né? Que era caminho. Então, tipo, beleza. A gente deu uma voltinha por lá. A gente estacionou o carro no posto perto da polícia civil. Acho que era, polícia civil. E a gente foi pra lá, né? A pé, subindo. E... No caso, trapacearam. É, foi. A gente já começou daquele jeito. Aí, tipo assim, a gente subiu lá no santuário. E, nossa, tava um frio da porra. Mas eu tava curtindo ainda, assim, porque eu gosto de frio pra caramba. Foi difícil pra subir no santuário? Não, não foi não. Eu não achei. Porque, não. Tipo, 12 casas e tal. Porra. Boa. Perfeito. Essa foi muito boa. Muito boa. Ok. E, tipo, a gente entrou lá e tava um cheiro de incenso horroroso. Gente, eu não entendo isso, esse cheiro de incenso da igreja. Porque, cara, aquele negócio só pesta pra te fazer passar mal. Aquele negócio não tem um cheiro bom. O cheiro é horrível e você passa mal. Eu fico tonta com cheiro de incenso. É horrível. Eu acho que era o cheiro do sovaco de Jesus. Cara, você vai pro inferno. Mas relaxa que eu vou segurando sua mão. Uai, eu sei disso. Todos nós vamos. Lembrei até da música do My Chemical Romance agora. Olha só, todo mundo aqui vai arder. E o que os outros dizem. É isso aí. A gente tá indo direto pra lá. Então, tipo, tá. Aquele desodorante de Jesus, que parece que foi o capeta que deu... Tem tipo assim, tem o Axe Man e tem o Axe Jesus. Nossa. É, que parece que foi o capeta que fabricou. Porque o negócio com cheiro ruim, meu Deus do céu. Aí eu fiquei lá parada, né, escutando a ladainha do padre, não sei o quê, que em nome de Jesus, ameaçar os romeiros, não sei o quê, a romaria, blá blá blá. E eu olhei pro lado e a véia tava dando piripaque. Tinha uma véia lá sentada, ela tava dando piripaque. Toda vez que eu lembro, eu dou risada, mas assim, eu dou risada de nervoso, porque, gente, cara. Foi assim, ela tava lá sentada, aí do nada ela apagou, saca? E tipo, ela bateu a cabeça no encosto do banco e ela ia bater na cabeça no assento do banco, porque tinha um espaço lá que tava vazio, porque uma colega dela tinha levantado. Aí tipo, o nego já tava tipo, meu Deus, acorda a véia. Só que ela não desmaiou como uma pessoa normal. Ela desmaiou com o olho arregalado pra caralho. Caraca. E com a boca aberta, eu pensei, puta que pariu, morreu a véia. Senhor Jesus, chama o bombeiro. E não, Senhor Jesus não, porque, né, já tava dentro da missa. Nossa, minha cabeça já tava lá na que pariu. Aí, né, ai, caceta, bati o braço. Aí, né, eu fiquei olhando assim, cara, eu juro, parecia que ela tinha acabado de ver a face da morte. Morreu a véia, pronto, morreu. Como minha mãe é uma técnica de enfermagem, a gente foi lá prestar ajuda pra senhora. Aí, né, ela ficou, tipo, uns 3 ou 4 segundos desacordada e depois ela voltou. Aí a minha mãe foi pedir pra ela baixar a cabeça. Não, foi 4, 5, 6 segundos depois. Aí a minha mãe pediu pra ela baixar a cabeça pra poder melhorar a pressão sanguínea, né, na cabeça dela e tal. Pra ela respirar fundo e tudo mais. Enfim, a gente prestou ajuda pra aquela senhora. E, tipo, a outra já tava lá fora vendo se achava alguém, tipo, corpo de bombeiros, o pessoal, assim, pra entrar na igreja pra poder ajudar a senhora. Mas nem precisou, no final das contas. Só que essa não foi a única véia que tava passando mal, que eu encontrei no caminho. Parecia que eu era tinha uma coisa maligna em torno de mim que fazia pessoas idosas passarem mal. Parecia um apocalipse zumbi. É, era como se eu carregasse comigo tudo que pudesse fazer pessoas idosas passarem mal. Fala. Quando eu for andar de ônibus, vem comigo, tá? Nossa, que maldade. Que aí, né, nos bancos, vai ter banco pra caralho. Caralho, que cuzão. Não, eu fico impressionado com a falta de organização desses negócios, porque, olha só, até tipo Vila Mix tem já pronto-socorro, tem ambulância tudo preparado pra socorrer os caras. Esses eventos tem que ter, senão, né, o governo cai se matando. Não, exatamente, mas olha só, esse tipo de evento, as pessoas, todo mundo sabe que as velhas vai dar piripá, que vai cair no chão esticada. Ninguém coloca uma ambulância lá pra casa de merda, ninguém liga logo pro pronto-socorro, tipo, prevenção. Não tem nenhum bombeiro lá fardado na porta. Pois é, ok. Só que ela não foi a única senhora que, ou o senhor que passou mal. Tinha, deixa eu ver. Tipo assim, tava rolando o desfile dos carreiros, né? Porque tem o desfile de carro de boi e tudo mais. Porque vamos combinar, né? O Goiás e assim, geralmente a região centro-oeste do Brasil é basicamente o Texas brasileiro. É uma mistura, sei lá, é uma mistura de Kansas, Texas e... acho que Nevada, quando tinha cowboy. Não, acho que tá mais pra Texas mesmo. Red Dead Redemption, foda-se, fechei essa porra. Não, é o Red Dead Redemption do Brasil. Pois é. Aí, tipo, eu tava passando lá no meio dos carros de boi, eu já tava com medo de tomar uma chifrada num boi lá, porque... Eu tava literalmente quase que no meio do desfile. E a calçada tava muito apertada, porque tinha um monte de gente que morava lá próximo, na mesma rua em que os carros de boi estavam passando. E essa senhora tava lá, e ela foi dar passagem pra mim. Só que aí, tipo, ela ia caindo no chão, e eu tive que aparar ela. E eu falei, eita, segura, Jesus! Foi bizarro, porque eu falei, meu Deus, ela tava me fazendo um favor, e a coitadinha ia cair. Tinha mais outra pessoa passando mal, mas eu não lembro mais quem era. Eu sei que o Zay tava tudo dando piripaque pra lá. Aí tá. esse não é o ápice. É um pouco do ápice da história. Mas aí a gente foi dormir na casa dessa tia que a gente tinha passado. Bom, foi tranquilo e tudo mais. Só que quando a gente voltou, ela não atendia a porta. E o filho dela tem esquizofrenia. E a gente pensou, morreu a véia. Morreu a véia parte 2. Nossa, perfeito. O cara é esquizofrênico. Ele era dependente químico e foi esquizofrênico. Nossa, maravilhoso. A Aí, tipo assim, a gente voltou pra lá e aí ela atendeu a porta. Aí a minha mãe pegou e falou pra ela, que isso, cê, ó, o jeito que vocês dormem, a gente tá chamando, chamando, você não atende. A gente chamou umas 5, 6 vezes e você não atendeu. Aí, parece que tá dormindo o sono da morte. Eu falei, eita, preula. Ela pegou e falou, não vi nada não sei o quê. Aí, tipo assim, a gente foi dormir lá, com o cu na mão por causa desse cara. Nossa, perfeito. Imagina só se ele vai lá no meio da noite, pega uma faca. Gente. Não, pega uma faca e fica passando no seu pescoço achando que é um pote de manteiga. É porque isso, obviamente, iria acontecer. Eu não dormi. E não foi bem por causa do esquizofrênico mesmo, porque, tipo assim, acho que, sei lá, eu não sinto medo dele, apesar desse problema mental dele. Eu não consigo sentir medo dele. Aí, beleza. Eu sei que os dois conversavam enquanto dormiam. Tanto essa tia nossa, quanto o esquizofrênico. Aí, tipo, do nada, meia-noite, eu tava com o celular na mão, né? Porque eu não tava conseguindo dormir. Eu peguei e falei, vou ficar aqui, né? No celular, jogando alguma coisa, sei lá. Ligou o flash e ficou nada. Assim, sai, espírito, sai. eu já fiz isso, já. Eu, hein? Caraca. Aí, né? Tipo, do nada. A casa caiu. Peraí, a casa... Uma crise de riso. Ah, não, a casa não caiu. Ah. Foi o tio esquizofrênico que falou isso. Do nada, ele tava dormindo e... a casa caiu. Caraca. E depois, essa tia minha começou a cantarolar enquanto dormia. Essa era, ela literalmente começou a cantarolar enquanto dormia. Era uma melodia. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu tô dentro de um manicômio, alguém me tira daqui. Caraca, você... Fora que o colchão... Ah, peraí, então pera, você começou a rir, então você era o Coringa. Eu era o Coringa da história. E eu tava dormindo num colchão super duro, que eu acho que até o chão seria mais macio. Foi uma bosta. E aí eu voltei pra casa, viva, graças a Deus. Ou não. Ou não, né? Porque você tá atraindo gente possuída, você tá... Você o quê? Você entrou em combustão quando entrou na igreja? Que isso quase aconteceu comigo uma vez. Foi quase isso. Sei lá, sabe quando você entra na igreja e você não consegue sentir muita coisa? Porque geralmente as pessoas sentem devoção ou alguma coisa assim muito maravilhosa. Um negócio assim, tipo, bem espiritual mesmo, uma coisa muito boa. Isso depende do quão você crê em alguma coisa. É, no caso, não acontece mais. Daí eu entrei lá e eu me senti completamente perdida. Eu olhava para as coisas e aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu tinha um respeito por todas aquelas imagens e toda a fé daquelas pessoas, mas por algum motivo tudo que eu conseguia era só ver que aquelas pessoas não eram realmente gratas. Claro que tinha um pessoal que tava pagando promessa, tudo bem, mas por algum motivo eu senti que tanto aquelas pessoas como eu, a gente nunca foi realmente grato. E aquilo me deu uma coisa muito ruim quando eu saí de lá. Foi uma sensação de peso, de culpa esquisita. Acho que você ganhou créditos com Jesus. Umas 30 moedas de pratas, pelo menos. Como assim ganhei créditos com Jesus? Créditos do Jesus. Caramba, eu me senti até mal agora, caralho. Gasta alguns créditos pra se sentir bem. Ah, enfim, mas a história foi basicamente essa. Nossa. Deixa eu ver, vamos recapitular. Carros de boi, velhos dando piripaque... Experiências religiosas. Ah, não, peraí. Lembrei de uma coisa. Tinha um boi lá, eu acho que era Melori, e ele tinha chifre gigante. E, tipo, ele tava quase chifrando uma senhora que chegou perto pra tirar foto. Foi engraçado. Você vê tudo que a pessoa deseja a morte de todo mundo, sabe? Eu riria também. Porra, agora acabou de perder os créditos do Jesus. Não, eu não perdi, não, porque tem mais outra parte da história de quanto minha semana foi um inferno. Tipo assim, eu tenho vizinhos bagunceiros e eu já mencionei isso num outro podcast. E basicamente, dessa vez, eles fizeram uma festa junina aqui na frente. Eles fizeram uma festa junina lá pra meia-noite aqui na frente de casa. Eu quis matar aquele filho da puta, eu queria passar uma patroa em cima daquela casa. Quem você é que faz da minha voz? Deu pra perceber. Mas quem é que faz uma festa junina, tipo assim, no final de junho? Tipo, sei lá, os enfeites ficam mais baratos no final? É o quê? Deve ser isso aí mesmo. Mas eu sei que, nossa senhora, eu não dormi. Porque olha só, eu fui em duas festas juninas esse mês de junho. Uma foi de uma academia, Que olha só, só pra ser de fuder mesmo, não tinha comida, claro, né? Era uma academia. Tinha whey, maltoglota e outras paradas. Nem tinha whey. Bill. Nem tinha whey. A outra foi de uma UPA. Outra foi uma festa de uma Nossa, UPA lá em Brasília. Mentira. O quê? Não, peraí. UPA? Não, gente, ó. Uma UPA dando festa junina. Tudo que eu consigo imaginar é gente que caiu de moto dançando quadrilha. Tipo, com a perna toda fodida, sabe? Não, mano, a festa não foi numa UPA, foi num condomínio, mas foi para as pessoas que trabalham na UPA. Pensa o tanto de branquelo, topzeira, medicina, hashtag faculdade particular. Eu trabalho na empresa medicina, no setor medicina, namoro com medicina. Aham, uhum. Olha, a única pessoa negra na festa era minha tia, que também tava organizando a festa. Gente, que triste. É nessas horas que a gente vê o contraste social da coisa. Parabéns, Brasil. Que merda. Pois é. E eles fizeram essa festa junina aqui e, tipo... Vocês sabem que eu tenho uma certa raivinha de criança. E o que mais tinha era criança gritando. Meia-noite. Eu queria morrer. Não, peraí, só um minuto. Ah, esses anjinhos do demônio. Não, peraí. Você meteu a faca? Porque olha só, se ele estava lá dando festa meia-noite, você tem que aprender com os vigaristas aqui a meter a faca no povo. Faz assim da próxima vez. Você pega uma roupinha, vai pra festa junina, aí chega lá e fala com um do casal, e diz que o outro convidou, e fala a mesma coisa pro outro, come tudo, aproveita, depois volta pra casa com a cestinha de comida, e depois liga pra polícia e denuncia a festa. Caraca. Era tão simples. Isso é uma boa. É, ia ser uma boa. Mas só que como é basicamente a minha mãe é amiga da vizinha, amiga assim mais ou menos, né? Sabe aquela amiga que você... Sei lá, ela te chama pra ir, você vai, mas você vai meio na má vontade e só vai pra comer. Pois é, a gente não é tão santinho assim. Não, mas olha só, se eles vissem você aproveitando na festa, e aliás, denúncia pode ser anônima, eles nunca iam pensar que foi você. É aí que tá o meter a faca. Verdade. Nossa, eu quero... Da próxima vez eu vou ligar pra polícia. Mas é porque, assim, a gente já ligou pra polícia uma vez. Depois de ter metido a faca. Ah, não vou lá pra comer, não. Não gosto daquele povo, eu não gosto de criança. Não, mas olha só. Nunca se sabe quando você vai poder meter a faca numa festa junina de alguém. Você pode muito bem pegar as coisas e guardar pra amanhã. Ai, tá certo. Mas, pois é, foi isso e eu não dormi. E eles estavam fazendo aquele negócio. Olha a cobra! É mentira! Ah, não sei o quê! Enfia essa cobra no cu! Eu tava desse jeito. Caraca. Mas você tem que... Muito... Não, você tem que aprender a meter a faca nos outros. Aí você pega uma faca e sai esfaqueando todo mundo. É isso que o Rafael quer dizer. Essa é a última opção. Ainda é uma opção, mas é a última. Ai, meu Deus. Mas eu sei que eu queria pegar uma patrola e passar em cima de todo mundo lá dentro, até das crianças. Aliás, principalmente das crianças, porque olha só. Criança é a idade de 2, 3 anos? Ou 4? É? Mais ou menos? Não, era mais. Acho que era 6 a 8 anos. Nossa, é tudo uma tentação. O que acontece nas festas juninas? A menorzinha acho que devia ter 3, 4, 5 anos. E o rapazinho devia ter uns 8. E tinha um pessoal da invasão aí. Aqueles favelados. Eu tô falando isso como se eu fosse rica, meu Deus. Mas eu não sou rica, tá, gente? Mas assim, eu não gosto desse povo que não. Eu não gosto dos meus vizinhos. Eu quero sair daqui. Ai, ai, pra quê? Eu fico me perguntando quando é que foi o primeiro humano na face da Terra... Saiu de casa e achou que fosse uma boa ideia fazer amizade com quem mora ao lado. É verdade. Vizinho, olha só como é que é um vizinho ideal. Você não sabe o nome do cara, você não sabe se ele existe ou não, se ele tá vivo ou tá morto. A única coisa que você sabe é que você pode deixar a chave com ele quando você for viajar, só isso. Esse é o vizinho ideal. É o tipo de vizinho que eu seria. É o tipo de vizinho que eu seria também. É, eu também. Por que a gente não tem um condomínio só pra nós? coisa merda. Um condomínio só pra Start Zone, cara. Isso. No caso, a gente podia. Só que a gente... Daqui a muito tempo, mas podia. Verdade. Aliás, você que tá nos escutando, paga nós, compartilha isso. A gente precisa morar tudo junto. Vai ficar mais fácil fazer as coisas. Quando a gente ficar bem rico, a gente compra um prédio e mora só a galera, entendeu? Um prédio tipo de uns 20 andares. Por enquanto, a gente tem um servidor no Discord, ele pode servir como um condomínio. A gente pode fingir que mora junto lá no servidor, né? Mas uh-huh. É o que tem pra janta. É, infelizmente. Deixa eu ver, será que tem mais alguma coisa? Será que tem mais alguma coisa esquisita pra eu contar? Ô, Rafael, acho que é uma boa ideia pra puxar a história do seu negócio lá mental que você tem lá, que você falou que ia falar no podcast. É o quê? Da doença lá que você falou que ia... Do porquê que você toma remédio controlado. Você tinha falado que ia falar isso no podcast. Não nesse podcast. Eu ia falar num podcast sobre gente louca. Ah, gente louca? Eu tenho história de gente louca também, que aconteceu essa semana. Minha semana foi... É porque ela... conta essa história toda aí. Eu tô de boa aqui, eu tô jogando o Tony Hawk pra Nintendo 64, é uma bosta. Pois é, ainda nessa semana, bom, digamos que... Vocês acabaram de ver que a minha família tem problemas com alcoolismo e dependência química. Por parte do pessoal aí, segunda geração, né? Não viu, realmente, não viram, ouviram. Boa, Rafael. Então, tipo... É, no caso, a gente, você não contou nada, né, disso... Contei, ué. Eu não falei desse tio aí que é esquizofrênico? Aham. Uhum. Nesse podcast de agora? Pois é. Só que, tipo, agora no meu setor aqui, do lado da minha casa, não na frente do vizinho do capeta, também tem outro vizinho do capeta. Só que, assim, nós temos um parentesco e eu não me orgulho disso, entendeu? Eu acho só merda. E, assim, a minha avó, ela é irmã biológica da mãe dessa mulher. Uhum. Que tem dois irmãos também, e todos eles têm dependência alcoólica. E assim, depois da morte da mãe dela, ela se afundou mais ainda no alcoolismo. Só que assim, a gente sabe que ela é uma filha da puta até quando ela tá sóbria. Então tá todo mundo cagando e andando pra ela. Enfim, e tipo assim, eu fiquei sabendo que na noite da quadrilha, ela e outros dois caras... Não, dois não, eram três. Três caras estavam fazendo tchaca-tchaca na butiaca ali no beco. Num beco aqui perto. Oh, agora a história ficou interessante. Que tipo assim, três caras num beco. Três caras, uma mulher. De noite, tchaca-tchaca ao ar livre. Aham. Uhum. Ao ar livre. Caralho, quanto álcool. Agora, opa, pera aí, eu vi Sinais Vitais dos Gêmeos. É melhor ele ficar morto mesmo. É tipo assim, ela é uma pessoa bem porca e os caras que ela também tá se relacionando também. Então foi um negócio bem nojento. Você viu? Eu não vi, mas os vizinhos do capeta viram. Caraca. E a gente sabe como que vizinho conta a história, né? Vizinho, ele conta a história em detalhe. É, pois é. Não, olha só, o negócio sobre as fofocas, que é assim, eu vi num vídeo do YouTube uma certa vez um cara muito engraçado falando sobre fofoca. Não é uma fofoca bem feita se você não adiciona os seus detalhes, se você não tem sua própria versão da fofoca. Senão não é fofoca, é só um relato. No caso, os detalhes devem estar muito alterados até esse ponto, né? Mas a essência da história parece que não. Não, ela realmente tava, porque não é a primeira vez que ela faz isso. Da outra vez porra, ela tava no quebra-caixote. Não é a primeira vez que ela faz isso, da outra vez ela tava no quebra-caixote lá embaixo. É que eu moro, não vou falar onde. Mas ela tava por ali, entendeu? Fazendo tchaca-tchaca na butiaca com essas mesmas quatro pessoas. Três pessoas. Tudo homem. Eu falei, porra, que é isso, hein? Que baixaria, que ultraje. Essa gosta, hein? Ah, olha, mistura remédio tarja preta... Nem pra filmar. Olha, quem mistura remédio tarja preta com cachaça, não é qualquer cachaça, não. É aquela ruim, tipo aquela... Ai, não vou fazer jabá negativo pra nenhuma marca de cachaça, não, né? Tipo aquela... Não, pera aí. Tipo aquelas que custam 99 centavos e é vendida no mercadinho da esquina? Essa mesmo. Vocês estão falando da Corote? Essa aí, a gente chama isso aqui, sabe de quê? De pitula. É, mas parece uma pitulinha. É uma pitulinha de bebum, é uma pitula de bebum. E ela anda pra cima e pra baixo com essa pitula de bebum. E às vezes dá uns barracos muito loucos aqui do lado. Tipo de agressão e tudo mais. Só que a gente caga e anda, porque não tem o que fazer. Ela é dependente alcoólica e ela é uma filha da puta. ela batia na mãe dela quando a mãe dela tava viva, e a gente não tá nem aí, entendeu? A gente quer que ela mais é que se foda e que ela morra. É nóis. Valeu, Brasil. 2017 tá acabando. Foda-se. Tenho que fazer, sim. Tenho que fazer. Eu vou te dizer o que você tem que fazer agora. Você tem que juntar todo mundo da sua família que mora aí com você, todos os seus entes queridos dela, e chegar assim e falar: gente, bora fazer um bolão de quando a filha da puta vai morrer. Todo mundo coloca grana nisso e o vencedor leva tudo. Pior que a gente tá quase fazendo isso, sabia? Porque o sobrinho dela de primeiro grau, toda vez que a gente fala que um dia ela vai morrer, ele começa a rir. Olha só, cada um, se você juntar 12 minha pessoas... Minha família é meio sádica, velho, que isso? Se você juntar 12 pessoas, cada um aposta num mês. O importante é acertar um mês. Só que o vaso ruim não vai quebrando fácil assim, não. Acho que, sei lá, 2020 ou 2019, mais ou menos assim, em outubro, acho que ela bate as botas. Isso é pra você, sua família e o bolão. Mas eu sei que ela já tá fudida, literalmente. Triplamente fudida. E bota fudida nisso. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não demora, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safado. Gênios, o que você fez essa semana? Cara, eu não... Além... Sim, eu não fiz muita coisa, não. Eu busquei você. Ué, a gente foi pra casa do Skype jogar Mario Kart. Mario Kart é um jogo, sei lá, que eu nunca vi na vida. Eu não sou muito fã de game. E eu não estava lá. É, não estava. Minha moto só cabe em uma pessoa. Olha, é longe pra caralho. E por sinal, o Rafael é muito pesado. E, bem, eu assisti anime, acho que só um anime. Só que eu não gostaria de estar comentando a respeito dele, não. Porque eu não curti muito, então... Aí eu assisti um outro anime aqui pra vir trazer hoje. Claro, que é... Posso falar? Caraca, adoro suspense. À vontade, vai. Adoro suspense. Hataraku Mao-sama. Porra, cara, eu que sou o correspondente oficial aqui que fala os nomes japonês. Tá roubando meu cargo. Não, mas se você quiser comentar, também pode. Fale aí. Tá, foda-se, tipo... Comente o nome desse anime em inglês. Hataraku Mao-sama. Hataraku Mao-sama. Vamos esperar agora o step. The Devil is a Part-Timer. Essa porra aí mesmo, que eu não faço a mínima ideia do que você acabou de falar, mas é isso. É, esse anime, ele fala a respeito de um mundo onde existe 4 governos. E, cara, nesse mundo existe magia. Bem louco, hein? Uma coisa totalmente surreal no mundo dos animes. É... Nem tanto, né? Porque você já trouxe anime de magia pra cá. Aliás, magia escolar. Cara, esse foi... Era pra ser ironia, mas tá bom. Acho que não pegou aí. Não, eu não conheço anime. Você é o especialista aqui. É aquela... The Little... Little Witch Academy? É essa? Não, não. É... Qual é o nome dessa bagaça aqui em inglês? The Devil is a Part-Timer. Ah, tá. É porque eu falo muito bem sobre esse Little Witch Academy. Fica então a sugestão, então. Nesse anime, conta a história de alguns humanos, né, que podem dominar magia e esses governos. Só que eles se sentem muito ameaçados por uma pessoa lá que é o Rei Demônio. Que eles esse Rei Demônio, ele quer trazer a destruição e a morte. E a morte de todos os humanos. Ele quer dominar o mundo, no caso. No caso, ele quer a morte de todos os humanos, sem exceção? Isso. Sou fã dele. Ele quer matar todos os humanos. Esse Rei Demônio, ele possui 4 generais, que por sinais são bastante fortes. 4 generais, 4 governos, tô vendo um padrão aí. É, 4 generais, que por sinais são muito fortes também. São humanos? Não, são demônios. Esse aí são os 4 generais do Rei Demônio. Tá. O Rei Demônio, ele manda esses 4 generais para a batalha. Vai lá, fala assim, vai lá, seus filha da puta, vai lá matar esses bandos de porra. E começa a destruir as vilas que existem dentro desse anime. E nesse anime existe uma heroína, que ela é capaz de derrotar. É a única capaz, no caso, de derrotar esse Rei Demônio. E junto com alguns outros heróis, ela consegue derrotar três dos seus generais, três dos generais do Rei Demônio. Que, lembrando, os três generais são fortes. E assim que ela conseguiu derrotar três desses generais, ela foi direto pro Rei Demônio e o seu último general, que estava junto com ele. No caso, é o general puxa-saco. No caso, é o general mais chegado, sabe? O mais puxa-saco mesmo. É aquele mais ligado com o Rei Demônio. Bom, depois de 3 segundos de luta, né, com a heroína e o Rei Demônio, o Rei Demônio, ele desiste. Ele fala que não vai, que não dá conta de lutar mais, tá sem poder, e faz seu juramento lá. Aquele juramento todo clichê, falando que vai voltar e dominar o mundo e destruir todos os humanos. Coloca o rabinho entre as pernas e vai embora, junto com o general. Ele cria um portal e ele é enviado direto pra Terra, aqui junto com os humanos. Assim que ele chegou aqui na Terra, ele viu que ele tava... Os demônios, ele não tem a forma normal, humana. É aquela forma meio esquisita, metade animal, metade homem, sabe? Tipo, pé de touro, chifre. Assim que ele chegou na Terra, ele viu que ele tava da forma humana. Ele tava em carcaça humana. E eles têm uma linguagem muito engraçada na hora de conversar. E aí, bro? Qual é, mozica, meu? Eu tô aqui transformado em carne humana, meu Deus. Que mó fita. É como se fosse um latim. Eu acredito. Foi isso, Jesus. No caso, eu acho que é assim que os demônios se comunicam. Mó fita, meu. Assim que ele chegou na Terra e viu que ele não tava na forma humana, ele também percebeu que ele não... Rafael, tem um erro aí na sua fala, porque demônios se comunicam assim. Temos que saudar a mandioca. Estou saudando a mandioca. Estou saudando... Eu gosto dessa música. Mesmo pegando mal pra mim falar isso, porque, né? Então, assim que ele chegaram e perceberam que tava na sua forma humana, eles também perceberam que, que eles não podiam usar magia. E aí eles avistaram dois policiais. Esses policiais encaminharam ele pra delegacia. Por quê? Que eles ouviram ele dizendo mó fita e já foi preso? Exato. Tipo assim, são estrangeiros. Aí eles olharam assim como eles estavam vestidos de capa, aqueles trem tudo, falaram, não, eles é uns daqueles otaku, tá de... Como é que eu posso falar? Tá de... Ah, esqueci como é que eles falam pra pessoa que tá fantasiada. Tá caráter, questão de anime. Cosplay? Estavam de cosplay. E encaminharam eles pra delegacia. E lá, como ainda restava um pouco de poder neles, eles usaram aquele poder. O Rei Demônio usou aquele poder pra poder sugar informações a respeito daquele planeta que eles foram. E lá eles perceberam que não existia magia, que pra eles esse trem de magia era tudo mito. E lá eles não iam conseguir poder. Assim, eles teriam que usar aquilo que eles têm. E bom, enquanto eles procuravam uma maneira de recuperar o poder deles, eles pensaram assim com eles. Não, eu vou fazer... Vamos viver da maneira dos humanos e seguir suas regras. Bom, agora que vem a parte engraçada do anime. O Rei Demônio e o seu general, eles foram fazer identidades. E o Rei Demônio foi procurar um emprego. Porra! Não, pera aí, só um minuto. Ele conseguiu um emprego fácil porque esse filho da puta vive numa baita... Ele tá usando magia pra caralho, porque eu tô aqui desempregado faz tempo. Tá foda. É o Rei Demônio honesto. E eu não sou? Eu não sou um trabalhador? Eu não sou um trabalhador? Então, eu sou um cara esforçado? Eu devia ter meu emprego? Cadê? Eu vou ter que me candidatar a presidente em 2018. É isso. Ele foi lá, fez seu próprio currículo e saiu enviando. E, cara, o Rei Demônio foi atrás desse emprego enquanto o seu general foi procurar uma maneira de conseguir retomar os poderes deles novamente pra poder estar voltando pro mundo deles lá. E, bom, ele consegue um emprego. Ah, filha da puta! O Rei Demônio, ele consegue um emprego, mas pensa, você vai num shopping, né? Não necessariamente no shopping, mas pensa, você vai num shopping, legal, né? Aí você chega no não dizer atendido pelo Rei Demônio. Que massa! Ia ser maneiro. Eu ia gritar. Ia ser maneiro, porque olha só, parece que toda vez que eu vou lá, ou em qualquer outro fast food, parece que eu estou sendo atendido por uma pessoa desalmada. Não parece que é humano. De qualquer jeito, não parece que é humano. Não, mas é muito engraçado, cara. O Rei Demônio trabalhando numa espécie de... Um nome... Não é um... jogos em si, porque seria... Mas é bem parecido o nome, é muito parecido. Só muda o M e o C, é como se fosse RM Donalds, entendeu? Cara, mas é muito engraçado. E ele, a obsessão dele agora foi conseguir um cargo maior dentro da empresa onde ele trabalha. Ele esqueceu aquela obsessão em questão de, ah, eu quero dominar o mundo. Não, agora ele quer dominar a loja de... Ele quer abrir uma própria pra ele, quer se tornar dono, gerente. Caraca, esse é um trabalhador honesto, sabe? Que começa de baixo, que é do povo, que tem seus direitos. Cara, e logo após ele sair um dos seus dias de serviço, ele encontra a heroína. Que é, a heroína é, no caso, a pessoa que quer matar ele, que é a única que pode destruir ele, por causa. Putz, eu pensei que era a droga mesmo. Não, a heroína é... Droga? Nossa... Droga, o cara é maconheiro ainda por cima? Não, eu retiro todo o apoio que eu tinha desse cara. Proed, é a solução. Agora a gente sabe quem realmente tá drogado. Eu ainda não tô drogado. Bom, e como os dois estão sem poder, a heroína ameaça ele com uma faca de cortar pão. E o que que acontece? Os dois são levados de volta pra delegacia e o policial pede pra ela tentar... melhorar o relacionamento deles, porque o policial pensa que os dois estão namorando, né? Caralho! Tenta conversa com ela. Olha, você não pode estar ameaçando o seu namorado assim. Você tem que conversar isso de uma forma mais amistosa e tal. E ela tentando explicar a situação que ela é inimiga dele. E bom, ele falou, vocês têm que se resolver dessa maneira aqui. Não pode usar faca. E bom, a heroína, ela trabalha como call center. Porra, perfeito. Meu Deus, que trabalho do inferno. Gente, pior coisa deve ser trabalhar de call center, mano. Eu já me candidatei e fui rejeitado. Eu conheço uma pessoa que falou que é muito bom. Quem? Eu não lembro quem que falou isso. Mas é que deixar as pessoas esperando lá dava uma calma na vida dessa pessoa. Caralho! Seria um bom emprego pra mim. Eu ia ganhar dinheiro e ia ser filho da puta. Exatamente. Mas olha só, tem que ser o tipo certo. Tem que ser o tipo de que recebe reclamação. Não o tipo que liga na casa dos outros. Certo. Bom, esse anime tem muita coisa aí pra frente que eu não tô muito afim de comentar não, porque eu tô um pouco cansado. Mas é um anime engraçado, é legal. Eu curti assistir. Eu também tô curtindo aqui, meu filho. Passa o link. Passa o link? Não, depois eu passo o link. Tô com sono. Rafael, nessas suas andanças pela vida, o que você fez na última semana? Bom, pelas minhas andanças da vida, eu andei pela sua casa e fiz umas tomografias, deu tudo bem, e eu vi tudo de One Punch Man. Uhum. One Punch Man. Uhum. One Punch Man, aquele do Saitama, que o cara lá detona todo mundo com um soco. Ah, sei quem, massa, muito massa. É um anime, basicamente a premissa do anime é... O Saitama é um cara que pode vencer todos os inimigos dele com um soco. Simplesmente isso. Um soco, o cara cai no chão. Ele não tem limitação de força. Não tem nenhuma limitação de força. Bom, não até agora. Não até agora, né? Ele era o cara o quê? Era um cara normal que um dia tava passeando pela rua, viu um homem caranguejo... E tava perseguindo uma criança com um queixo de bunda enorme. Aí ele decidiu salvar a criança. Salvar a criança e naquele dia ele decidiu se tornar um super-herói. Que no caso era comum no mundo onde ele vivia. Que sempre tinha um monstro radioativo, alguma coisa assim. E eles nunca paravam. Aí a cidade toda era destruída e o Saitama tava desempregado, tava todo fudido. Ele decide, não, vou virar um herói, mas eu vou virar um herói por diversão. Aí ele começa a treinar pra caralho, e ele treina tanto que fica careca e... Na verdade é um herói por hobby. É um herói por diversão, por hobby, qualquer seja. por hobby. Não, foi o que eu disse. Aí ele treina tanto que fica careca. E o One Punch Man é muito engraçado. Eu vi a dublagem brasileira, ficou muito boa. Cara, ficou maravilhosa. Não curto anime dublado. No caso, eu vi dublado. Não, eu vi dublado e a imagem tava. A dublagem tava sensacional. Uhum. Eu vi pelo serviço Paga Nós. Aí. Caraca, a dublagem tava sensacional. E tem uma cena que eu tenho que comentar. Tipo assim, é lá pro penúltimo episódio, aí o Saitama tá lutando com um cara que. E dá um soco nele, aí o cara começa um discurso. Ah, você quebrou a minha armadura, que limitava minha força. E agora você vai ver que eu sou o mestre indestrutível do universo. Aí o Saitama solta. Ah, tá. Tipo assim, sensacional. O cara tá lá fazendo um discurso foda e o Saitama solta. Ah, tá. Tipo, foda-se. Eu queria que alguém aqui quisesse assistir o Yu Yu Hakusho. Eu não. Tem uma cena em que um personagem ele demora acho que uns 3 episódios pra chegar na transformação final dele. Ah, eu já vi. E seria muito bom ver o Saitama naquilo, cara. Não, pois é. Aí no caso tem mais coisa brasileirada. Por exemplo, lá pros 4º episódio tem um personagem careca e comunista que tá todo fudido, que tinha acabado de sair de uma luta. Aí o Saitama solta: caraca, você só tá o pó da rabiola. Sensacional, velho. Incrível. E combina perfeitamente com a personalidade do... Personalidade. Do Saitama. A dublagem tá sem... Mas, cara, você falou que não tem nenhuma fraqueza. Sim, ele tem uma fraqueza. E ela se chama mosca. Não, pois é. Aí é foda. É, ele não consegue matar uma mosca. No caso, era um mosquito. Eu quero comentar... Mosca, mosquito, ele não consegue matar. No caso, eu quero comentar mais sobre a história. A premissa, quando eu ouvi falar que era um cara que vence todos os inimigos com um soco só, eu achei, cara, não tem como isso dar certo. Isso aí vai ser idiota e isso limita muito a trama. Só que eles escrevem de uma maneira tão boa que, tipo, foda-se. Ele escreve. Não, foda-se se ele vence todos os inimigos com um soco. Eu não quero saber disso. Eu quero saber dele indo fazer compra no mercadinho e dele... Encontrando um monstro gigante na frente dele. Tipo, esse é o tipo de coisa mais da hora de One Punch. E dele indo interromper discurso dos outros. Caraca, que foda. Ele destrói vários estereótipos dos... Digamos assim, super-heróis japoneses, porque tem sempre essa coisa do robô gigante, deles lutando contra monstros e pessoas que fazem monstros. E no caso isso tem toda hora, monstros, os alienígenas, gigantes, que destrói a cidade toda hora. Tem uma cidade que está sendo destruída. Tipo, é impressionante como é que essas pessoas conseguem saber que elas vão sair para trabalhar... E o prédio onde elas trabalham pode ser destruído por um cara gigantesco sem piroca. Tipo, é muito surreal isso, mas nada disso importa. O que importa é o Saitama indo pegar as promoções no mercadinho. É isso que importa na vida. Eu vou assistir esse anime. Exatamente, cara. É muito bom, One Punch Man. E ele ainda, por cima, depois começa a treinar um outro garoto. O Genos. No caso, é um ciborgue. A luta deles é uma das coisas mais fodas que eu já vi em anime, velho. Cara, aquela luta é foda demais. E o Saitama não tava usando nem, tipo, um terço do poder dele. Tanto que, no final da luta, ele vai pra dar um soco, assim, no... Era Genos? Genos, sei lá como é o nome dele. Ele vai pra dar... Eu acho que isso não é spoiler, não, eu acho. Ele vai pra dar um soco, assim, ele só para. E, tipo assim, bora comer um lamen, sabe? É. E aí o Genos fica lá parado, assim, olhando. Aquele olho dele arregalado. E aí atrás dele, aí vai, mostra assim a câmera atrás dele e a montanha toda detonada. Não, é sensacional. Uma coisa que eu queria comentar é tipo assim, um avanço é ter um personagem gay em um anime, né? Porque eu quase nunca vi um. Tá falando de quem? Eu não lembro. O Pretty Prisoner, que é o super-herói prisioneiro. Ah, aquele bombadão. ele é bombadão, ele... E ele é gay mesmo e foda-se, tá pouco se fudendo. E ele é... Ah, tá, esse cara. É, e ele tem um golpe que ele... Quando ele vai dar o golpe, as roupas dele rasgam. Caraca. É muito engraçado. Esse anime é muito engraçado. Ele te ganha pelo humor. Pelo humor. Porque geralmente shonen é engraçado, mas nem tanto. E tipo assim, o foco desse anime é mais a comédia mesmo. Então é com certeza é divertido. Vale a pena assistir One Punch Man. Realmente, mano. E agora vai sair a segunda temporada e vai sair ao longo desses dois, acho que dois meses daqui em diante. Eu não sei se é esse mês ou no próximo. Eu creio que seja nesse. Ah, tá bem, nossa. E se você tiver algum problema, sei lá, não quero ver dublado, porque eu não acho que dublagem é ruim, a dublagem tá perfeita. Eu posso falar uma coisa, minha opinião de dublagem, eu acho que eu nunca falei ela aqui no podcast. Sempre assistam uma coisa no idioma original. Se você gostar pra caralho daquilo e quiser saber como é a dublagem brasileira, depois você veja na dublagem brasileira. Ou se não, foda-se. A dublagem original é a idealização do criador. É do jeito que o criador queria que fosse aquele projeto. Pau no seu cu, Rafael. Pau no seu cu, seu filho da puta. Seu filho da puta cult. Mas esse deveria ser o certo de uma pessoa que quer ver do jeito que ela quiser. Porra, seja feliz, não seja intelectual. Não, cara, velho, a pessoa criou o negócio daquilo, é daquele jeito que tem que ver. Tomar no cu. Beleza, joga Mortal Kombat X com a Peach falando que vai equalizar sua cara pra você ver que é dublagem. Eu preciso primeiro comprar o jogo. Dinheiro não tenho. E eu nem gosto de Mortal Kombat, então foda-se. É treta. É simples, o Rafael tá errado, aceita o que eu falei. É simples, o babaca e tá errado também. É simples, eu tô tocando foda-se. Enviem perguntas para foradocontrole@startzone.com.br ou simplesmente comente aí no feed de comentários. E aí, meus caros convidados, onde vocês podem ser encontrados nessa internet de Jesus? Gênios? Instagram, Facebook. Maria? Bom, nessa internet grande, meu Deus, vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter, @MaryEMoura. Skyper? E você pode também me seguir no Twitter, @skyper67, skyper com dois P's, e 67 é o 6 e 7, tá? Todos os links estão aí abaixo. Pague esse podcast compartilhando ele nas suas redes sociais. E eu vejo vocês na próxima... Aliás, eu não vou ver vocês, mas... Vocês ouvem a gente na próxima sexta.